Sega. Oi, Galeão, bom dia, gol 1897, com a informação Delta. Gil 1897 para Guarulhos, qual nível solicita, senhor? Solicitamos 380. 7380, eu tenho aprovado, pré-aprovado 36. O senhor copiou 36 ou gostaria de recordar o 38? Não, aceitamos o 36, o gol 1897. Então 36 será pago para o senhor, somente um minuto para confirmação da sua rota no 87, informação Delta correta. 7, na sua escuta para a cópia. No 7, pronto para cobre. É, um 8 no 7, pronto para cobre, prossiga. 7 contra 1817, autorizado para Sierra Bravo Golfo Meu, nível de voo 360, via rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após voa direto Crate, onde intercepta a Zulu 14 e segue conforme a rota apresentada. Controle 119.8, aciona 5562, gol 1897. É, o gol 1897 autorizado nível 360 para Sierra Bravo Golfo Romeu. É, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El Leda, e após Leda Crate, abre Zulu 14. Transponder 5562 e o controle de saída 119.8. Gol 1897. 5562, cotejamento correto, gol 1897. Portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. Sim, a gente reportará gol 1897. Pedi para colocar um bomba mais rápido.